Magnífico Ouro Negro. Agora. Para aumentar ainda mais a sua emoção. Pode botar esse bracinho pra cima. Bota tudo pra cima. Chamos e Guaraci. Sérgio do Baguari. E claro, convidando todo mundo pra massagem. Tem o nosso gatão lá no Mangueirão do Samba, em Marituba. E tá todo mundo convidado. Pra curtir o som do Ouro Negro. E bora, Gabriel, só vai começar. Pra cima. Um, dois, três, vai, vai. Joga tu! Um, dois, três, já! E doido! Agora! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey! Já, já! Hey, hey. Já pega pra gente também, vamos junto, maninho. Pra cima, pra cima. DJ Lohan que tá tocando. Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum. Agora ela só bate tum-tum. Bora, Juninho. Vai começando, vai começando. Começa. Botada na pressão. E doida. Para o Jojo. DJ Thiago Farias. Explode o bagulho. Sacudindo. E as patroas, maninho. Pra começar, Saguchi, já. E a fera vai detonando. E a rede de Ali das Produções. Parado no bailão. Ela com popozão no chão. Popozão no chão. Popozão no chão. Agora! É na Sérgio do Baguari! E a fera vai detona! Foi no 12, meu DJ! Sacola G! Bum, bum, E mexe tudo, e joga a mãozinha pra cima, joga tudo, e joga pra cima, e joga pra cima, e joga pra cima, dá nesse bumbum, um, dois, três, já! Ouro Negro! Ouro Negro! Amor, eu sei que eu falei bem. Amor, eu sei. Parceiro Rosivan! Já tá aqui presente, um abraço do Thiago Farias Maninho! Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. E aí, Clebinho? Vamos reconciliar. É o chefe, é o chefe. Eu te amo tanto. Bora, Thalissa, você também. E a minha esposa Lorena aqui do Ladinho. Tá aqui comigo hoje na Sérgio Maguari. Chega com a gata e pede aquela chance, vai. Eu só te peço, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. E aí, seu moço, está começando? Só mais uma chance. Só mais. E aí, gradiente? Vai! Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. Agora veja só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Bora, Genesis Everton Costa! Não restou. Bora, Maninho! Trouxe lembranças lá de Cachoeira Douradina, Maninho. Eita! Meu irmão, pelo amor de Deus! Como esse mundo gira. Bota pra cima! Um, dois, três, já! E o gatão detonando! Aí, DJ Thiago Farias! Marcelo Romário, o Adriano Playboy, galera lá do setor, tá aqui comigo! Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. E aí? Tá muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se... Ouro Negro! Magnífico Ouro Negro! Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós. E já tá naquele jeito das emoções hoje aqui no Acesso do Maguari. Todo mundo tem um passado. Me diz qual foi o pecado. Amor, não fica bem. É na sexta de ouro, e aí, parceiro Ramon? Todo mundo tem um passado. Para, Júnior. E a Patrícia também tá aqui com a gente. Obrigado, Maninho. Eu gosto de ti. Agora! Ouro Negro! E o gatão detonando! Manda 007. E agora? Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Jeez. Foi com batalha só que eu me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. Joga tudo pra cima! É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Quando perrante você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Quando perrante você vai entender que o meu amor... Bota pra sacudir! Ouro Negro! coração, foi o coração. Noite de amor. Parceiro Álvaro, ficha, ficha. Você me deixou. Tá aqui pra gente, obrigado, Boninho. Tá todo mundo aqui no gatão. Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço. Aí, DJ Thiago Faria. Você me pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Hoje, Guilherme Negro. E o Sigma Sou detonando. Aquele amor que eu tinha pra você. Vai virar, vai girar. E bota tudo desse jeito. E joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Vai, vai, vai. Enlouqueceu. Vai! Ela balança o esqueleto, vem dançando desse jeito. Ela balança o esqueleto, vem dançando desse jeito. Pra ir doidar! Guiando, guiando, guiando, guiando, guiando, guiando. Vai, guiando, guiando, guiando, guiando, guiando, guiando. Vai, bota pra cima, pra cima. E aí, Jojo? Mano Bel, que tá doido que se segura. Fala aí, filhão, fala. Festa vai começar, meu DJ. Começa na fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita. Vai tremer, vai tremer, vai tremer, já. E bora no caqueado, e bora no caqueado, e bora no caqueado. E coragem recebendo a fera. É aqui na sede do Baguari. E bota no batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Já, já, já. De tus, tus, tus, tus. Que negócio é? Toma, toma! Bora, Playboy, segura, Adriano! Tamo junto, Boninho! Dá-lhe pra cima, dá-lhe pra cima, dá-lhe pra cima. Bota a mãozinha lá pra cima. Só quem é sincero, bota tudo, bota tudo, bota tudo. Bora, Joaquim! Nosso parceiro, Boneco Maresia, tá aqui pra gente, aí, boneco. Quero te abraçar, sentir o teu calor, vem me aquecer, preciso. Nosso parceiro Caio do Rock, ele também é sua primeira dama aqui com a gente. Aí, Caio, aí, Caio. Qualquer coisa pra ouvir, tua voz é bater o meu nome. Deixa no escurinho. Um, dois, três, já, já. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p César, top das marcantes. Tamo junto, Júnior. Ele tá aqui, Douro Negro. Obrigado, Bolinho. Obrigado, Bolinho. Joga a mão, joga a mão. Pressão, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Bora botar pra aí, doida. O gatão vai chegando detonando. Ai, ai, ai. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Pra cima, cima. Ouro Negro! Chegou! Chegou! Essa noite eu vou sair. Vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha. Dá de playboy pra cima, Boninho! Boninho! Boninho! O Romário, toda a rapaziada lá no Tapanã aqui com a gente. Vence, vou estar dançando em breve. Se você não vai querer voltar, essa casa vai te encantar. Vamos lá, rapaziada, aqui hoje no sabadão estaremos lá em Marituba, lá no Mangrão no Samba. E tá todo mundo convidado. Ouro Negro, Agostinho o Gatão. Pode o pop dance. Gradiente, para gordinho, de graça, lindo de cor. Para botar pra aí, doidão, esmagante. Agora, I've got the music. Vai. Ouro Negro, Negro. DJ Thiago. Marcelo Ronaldo, obrigado você, maninho. Pra galera dançar, o caixa som vai detonar. E aí? Eu vou curtir com a equipe 100% automático. Esse som bate pesado, vai te conquistar. Vem pro caixa. Ele passando, Henrique. Todo rapaz aqui vem curtir hoje, nosso gatão. É só sucesso pra você. Hoje aqui no Acesso Maguari. E vai equipe automotiva 100% do Pará. O caixa som é qualidade. Bora liberar! Bora liberar! É bora liberando da pressão das marcantes, marcantes, marcantes. E aí, Joaquim? Ouro Negro! Chega pra curtir, chega pra dançar, com mini rubi. Bora, Clebinho! Chega pra curtir, chega pra dançar, com mini rubi, a nave mirim do Pará. Aonde ela chega, essa nave dá um show, é o mini rubi. O som que conquistou o melhor som automotivo do Pará, toca no seu coração. Aonde ela chega, essa nave dá um show, é o mini rupi. O som para que baixaste, tem banheiro do samba em Marituba. Ouro Negro vai chegar e detonar, muda o som, muda o som. A nave mirim, DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. DJ Dali, DJ Thiago Faria. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini rupi, a nave mirim. DJ Arnaldo me comando, toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, a nave mirim. DJ Arnaldo me comando, toca todas pra você se divertir. Jay Tia. DJ Thiago Farias. Bora, Seguchi! Vai detonando nas marcantes! Ele é incomparável do Pará. Meteoro, meteoro. Passando Gordinho, o Rei Espiriguinho, para Gordinho! Meteoro, uma noite enluarada, hoje eu vou te encontrar, ao som do meteoro, só quero te amar, ele nos contagia, os melhores do Pará, é um som de qualidade, e agora e a mãozinha vai pra cima, e a mãozinha vai pra cima. Não adivinha, gente? Bora detonando na sede do Maguari. Um, dois, três, já! Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Mas ela quer, mas ela quer! Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostado, ela quer você. Na minha cara, vou ter que levar, tá jogado na minha cara, então vou ter que levar. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil. Bora, Guias Periquita e doida! As que tem doida quando tô no Ouro Negro. As que tem doida quando tô no Ouro Negro. As que tem doida quando tô no Ouro Negro. Quando tô no Ouro Negro, quando tô no Ouro Negro. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o Ouro Negro, negro, negro. Aquele velho whisky falsificado em 30 contos. E agora? Conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece. O caqueado e fumo baseado. Tu faz o caqueado. Bora botar! E aí, Júnior? Bora, Patrícia! A gente brigou. Agulho doido da Nachon. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora. Casado que viu o Maurício, o Neném e a Bruna. Tá aqui com a gente, para, para. Quantos anos você tem? Ei, ei! A novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Joga pra cima! Rebolando, rebolando. Joga pra cima! Bora que é chope, é chope, é chope! Chopitel, chopitel, chopitel, chopitel, chopit, chopit, chopit, chopit, chopit. Bota na pressão, Thiago, bota na pressão. Ouro Negro! Alegria! gostoso, hein? Tô maneiro, hein? Ritmo é assim. Quer esmentir no pique? Olha o som do funk! Senta, senta, oi, senta gostosinho para mim. E senta, senta, oi, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu vim aqui. Eu vou falar pra tu, menina, alguém dançando assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Sentando, vai. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Senta, senta, senta gostosinho para mim, senta. Tá chegando a primeira arrastão na remoçada de Coraci. Domingo, dia 3. Dia 3 de março. Consegue maçã e tá todo mundo convidado. Também vai estar por aqui. O Cavalo de Aço. Tá chegando aqui na sede do Maguari. Vai ser o bicho, hein? Mas passando, Gargaminha. Gargaminha. Envolvente demais. Bum, bum, bum. E joga a mãozinha pra cima, bota tudo, já é. Joga, joga. Vai, vai as malas tudo no bico, que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá, papapá na tocada. Lá vai, vai, perereca vem, vem. Perereca vai, vai. Bora, Júnior, bora, Patrícia. Na tocada, lá vai, vai, perereca vem, vem. O casal top das marcantes aqui no Gatão. Perereca, vai. Foi feita aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala. Agora toma, oh! Toma, toma, rajada. Agora toma, pai. Toma, toma, rajada. Agora toma. Sacudindo tudo! Parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. Eu parado no bailão. No bora, Clebinho! Bora pra cima, garoto! Tamo junto, misturado! Hoje aqui em Guaraci! Pedindo na chão, já sentando pra ali. Eu vai. Parado no bailão. No popozão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. Joga tudo pra botar pra sacudir. De copo na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Então, só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Oh, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Bora botar pra ir doidar. Hoje é mandelinha de quebrinha. E aí? Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Hoje eu tô querendo muita ousadia. E aí? Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Pra levar pra treta e dar uma sarradinha. Pra levar pra treta e dar uma sarradinha. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar. Aqui tem um amigo boca de pelo aí. Bota o bracinho pra cima. Aí eu vou ter que zoar. Alô, Renatinho! Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Aê, bigode infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem com. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Vou mandar senta, ó. Não vem cá, não se apeca. Passando Moisés, o Rafael, toda a rapaziada. Tá com a gente aqui hoje na sede do Magarigo, Chiro Gatão. Chiro Gatão, Chiro Gatão. Nossa, do Negro! Do Negro! Toma, toma. toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, toma, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, toma, toma, e diz assim pra mim, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, casal top das marcas aqui com a gente, valeu! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, ai, me solta, porra! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, e agora? Ai, sai, me solta, porra! Pode chegar, que a festa vai começar, sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar, aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola, sabe aonde você tá? É no baile da gaiola, solta, porra! Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. E guita, a gente passe assim! Deixa eu chamar ela, deixa eu chamar, vai! Olha o swing do GD. Essa música aqui não sai da cabeça do Clubinho. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não passa. Quem é ela, Clubinho? Já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, mas eu vou te falar o nome dela. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Então, o nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Hoje no sábado tem Ouro Negro fazendo barulho de festa. Cara, uma galera do Samba e Mariduba, tá todo mundo convidado. Parceiro Júnior e a Patrícia, o casal top 10 marcante, vai confirmando o Brasil, segue com a gente. Vamos se partir lá, Pachazinho, meu maninho. Tamo junto. Ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, cai do rock! Peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Jessie. Isso, primeira dama, Cris, a William e a Júnior também, a galera da Pista Negra. Tá todo mundo aqui. Alô, por que você não me atendeu? Eu tava mó preocupadão. O seu filho. Tá todo mundo aqui, Doro Negro. Obrigado, Negro. Obrigado. Bora, grande gente, agora sim, filho. Eu fiz um corre pra te ver. Alô, Joaquim. Juntei a amiga Mara também. Mensagem. E as patroas da fera. Horas pra gente matar a saudade. Oh, bebê. Oh, bebê. Gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Vai. Oh, bebê. Gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Antes de você eu era do mundão. Gratidão, minha princesa. Mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Para meu parceiro Wilson, Paredão Caçapá. Magnífico Ouro Negro. Negro, o som das marcantes. Pra fazer sucesso, basta ter talento. Joga a mãozinha lá pra cima. Tá ali na palma, tá ali na palma. Só quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima e diz: o que pensa que eu sou? Agora! você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, adoro ser. E diz assim: todos meus pensamentos são seus. Só eu sei fazer, não quer passar. É forte, aperto. Eu sem você, não sou ninguém. Todos meus pensamentos são seus. Não me despego. Minha imagem está só, sofrendo de amor. Não dá. Pode cantar, meado pra mim, canta assim. É grande a minha dor. Coração, vai! Não sei explicar. E não é normal me apaixonar. E Romário, Playboy! Toda rapaziada lá do Taponã tá aqui com a gente, presente. Obrigado, Maninho! Um abraço do Thiago Farias. Vou te falar. Você não vai esquecer. Vem me amar. Isso é. Clebinho, só acho que dão sede, Maninho.